Ficheiro 51, capítulo 28, Brownsville. A tarde já ia avançada quando Roger e a milícia chegaram a Brownsville, tendo-se perdido e vagueado pelos montes durante várias horas antes de encontrarem dois Cherokees que lhes indicaram o caminho certo. Brownsville consistia em meia dúzia de choupanas prestes a desmoronar-se, espalhadas pelo matagal seco da encosta de uma colina, como um punhado de lixo atirado para o mato. Perto da estrada, se é que o estreito e esburacado caminho de lama preta pisada merecia esse nome, duas cabanas inclinavam-se precariamente de cada lado de uma construção ligeiramente maior e de aparência um pouco mais sólida, como dois bêbados a apoiar-se num companheiro mais sóbrio. Ironicamente, esse edifício mais alto parecia funcionar como taberna e armazém de Brownsville, a julgar pelos barris de cerveja e pólvora, bem como as pilhas de peles de animais encharcadas que havia no pátio lamacento ao lado. No entanto, pensou Roger, aplicar qualquer destes termos ao casebre também era conceder-lhe mais dignidade do que merecia. Mesmo assim, era obviamente o lugar por onde deviam começar, pelo menos em consideração aos homens que o acompanhavam e que tinham começado a vibrar como limalhas perto de um ímã à vista dos barris. O cheiro fermentado de cerveja flutuava até eles com um aceno de boas-vindas. Ele também não iria dizer não a uma caneca de cerveja, pensou, acenando com a mão para que parassem. Estava um dia extremamente frio e já se passara muito tempo desde o pequeno almoço. Provavelmente não conseguiriam ali nada além de pão ou um guisado. Mas desde que estivesse quente e fosse empurrado com algum tipo de bebida alcoólica, ninguém iria reclamar. Apeou-se do cavalo e tinha acabado de se virar para chamar os outros quando a mão de alguém lhe agarrou o braço. Atendê. Fergus falou serenamente, mal movendo os lábios. Estava ao lado de Roger, olhando para alguma coisa além dele. Não te mexas. Roger não se moveu, nem nenhum dos homens ainda nos seus cavalos. O que quer que Fergus vira, eles também tinham visto. O que é? Perguntou Roger, também mantendo a voz baixa. Duas pessoas estão a apontar as armas para nós, através da janela. Ah! Roger lembrou-se do bom senso de Jamie de não entrar em Brownsville após o anoitecer no dia anterior. Evidentemente ele sabia alguma coisa sobre a natureza desconfiada de agentes de lugares remotos. Movendo-se muito devagar, ele levantou as duas mãos no ar e sinalizou com um movimento de queixo para Fergus, que relutantemente fez o mesmo, o gancho a brilhar ao sol da tarde. Ainda com as mãos no ar, Roger virou-se muito devagar. Mesmo sabendo o que esperar, sentiu o estômago contrair-se ao ver os dois canos longos e brilhantes das armas projetando-se por trás da pele de veado oleada que cobria a janela. — Ó da casa! — gritou ele, com toda a autoridade que conseguiu reunir, com as mãos acima da cabeça. — Sou o capitão Roger Mackenzie, no comando da milícia, sob as ordens do coronel James Fraser, de Fraser's Ridge. O único efeito desta estratégia foi fazer o cano de uma arma virar-se, focando-se em Roger, de modo que ele podia olhar diretamente pelo círculo pequeno e escuro da boca da arma. A desagradável perspectiva, no entanto, fazia-o perceber que a outra arma não fora apontada para ele desde o início. Ela fora e continuava a ser apontada diretamente por cima do seu ombro direito, na direção de um grupo de homens ainda montados nos seus cavalos, atrás dele, remexendo-se nas suas celas e murmurando entre si, nervosos. Ótimo. E agora? Os homens estavam à espera que ele fizesse alguma coisa. Movendo-se devagar, ele baixou as mãos. Estava a inspirar fundo para gritar outra vez, mas antes de poder falar, uma voz rouca soou por trás da pele de veado. Estou a ver-te, Morten, seu filho da mãe. Essa imprecação foi acompanhada de um significativo safanão do cano da primeira arma, que se virou bruscamente de Roger para mirar o mesmo alvo da segunda. Provavelmente, Isaías Morten, um dos homens da milícia, oriundo de Granite Falls. Houve rebuliço entre os cavaleiros, gritos de espanto e depois um tumulto geral, quando as duas armas dispararam. Os cavalos empinaram-se e fugiram subitamente. Homens gritavam e preguejavam e nuvens de fumo branco, acre, emanaram da janela. Roger lançara-se ao chão com a primeira explosão. No entanto, quando os ecos se desvaneceram, ele levantou-se atabalhoadamente, como por reflexo. Limpou a lama dos olhos e atirou-se contra a porta de cabeça. Para sua surpresa, a sua mente estava a funcionar com absoluta clareza. Brianna levava 20 segundos para carregar e preparar a arma e duvidava de que aqueles vagabundos fossem mais rápidos. Ele calculou que tivesse 10 segundos de sobra e pretendia usá-los. Atingiu a porta com o ombro e ela cedeu, batendo contra a parede e fazendo Roger entrar a correr atordoado, indo de encontro à parede em frente. Colidiu diretamente com a chaminé numa pancada que lhe deixou o ombro dormente. Ressaltou e, aos tropeções, conseguiu manter-se de pé, a cambalear como um bêbado. Várias pessoas, na sala, tinham-se virado para olhar para ele boquiabertas. A sua visão clareou o suficiente para ver que apenas dois homens estavam, de facto, a empunhar armas. Ele respirou fundo, atirou-se sobre o mais próximo, um homem raquítico, com uma barba rala e irregular, e agarrou pela camisa, imitando um temível professor de luta do colégio de Rogers. — O que é que pensas que estás a fazer, homenzinho? — rugiu, levantando o homem com um puxão. — O Sr. Sanderson teria ficado satisfeito, pensou ele, à ideia de que o seu exemplo fora tão profícuo. E eficaz também, embora o homenzinho magricela, na mão de Roger, não tivesse urinado nas calças nem choramingado, como às vezes acontecia com os alunos iniciantes sob tal tratamento, ele de facto emitiu alguns sons guturais, batendo em vão na mão de Roger, que lhe agarrava a camisa. — Você, senhor, largue o meu irmão! A vítima de Roger deixara cair tanto a sua arma como o chifre de pólvora que segurava quando fora agarrado, espalhando o pó negro por todo o soalho. No entanto, o outro atirador conseguira recarregar a sua arma e agora tentava fazer pontaria a Roger. De certa forma, foi impedido nesta tentativa pelas três mulheres na sala, duas das quais tagarelavam e puxavam-lhe a arma, interpondo-se entre eles. A terceira atirara o avental por cima da cabeça e gritava histericamente, alto e ritmadamente. Naquele momento, Fergus entrou impetuosamente na casa com uma enorme pistola na mão. Apontou-a negligentemente ao homem armado. Baixe essa arma, por gentileza, disse ele, erguendo suficientemente a voz para ser ouvido acima da algazarra. E talvez, madame, poderia deitar um pouco de água nesta jovem ou dar-lhe uma estalada. Gesticulou com o seu gancho para a mulher, que berrava histericamente, contraindo-se com o barulho. Movendo-se como se estivesse hipnotizada, uma das mulheres dirigiu-se devagar para a jovem esganiçada. Sacudiu-a com força pelos ombros e começou a murmurar-lhe ao ouvido, sem tirar os olhos de Fergus. Os gritos cessaram, substituídos por soluços e arquejos irregulares. Roger sentiu um imenso alívio. Pura raiva, simples pânico e a absoluta necessidade de fazer alguma coisa tinham-no levado até ali. Mas admitia, sem nenhum constrangimento, que não tinha a menor ideia do que fazer a seguir. Respirou fundo, sentindo as pernas começarem a tremer, e lentamente colocou a sua vítima no chão, soltando a mão com um sinal desajeitado da cabeça. O homem deu vários passos rapidamente para trás. Depois alisou as marcas da sua camisa, os olhos semicerrados, fixos em Roger com rancor. Quem é você? O segundo homem, que de facto baixara a arma, olhou para Fergus, confuso. O francês abanou o gancho, o qual Roger notou parecia fascinar as mulheres, num gesto que eliminava a pergunta. Isso não tem nenhuma importância, disse ele majestosamente, levantando um pouco mais o nariz, aristocraticamente arrogante. Eu exijo, isto é, nós exigimos, corrigiu ele, com um educado aceno da cabeça na direção de Roger, saber quem é você. Os presentes na cabana trocaram olhares de perplexidade, como se perguntassem a si próprios quem eles realmente eram. Após um instante de hesitação, no entanto, o maior dos dois homens empinou o queixo com beligerância. O meu nome é Brown, senhor. Richard Brown. Estes são o meu irmão, Lionel, a minha mulher, Meg, e a minha filha, Alicia. Esta parecia ser a jovem do avental, que o tinha tirado da cabeça, permanecendo ali quieta, chorosa e a soluçar. E a minha irmã, Tomazina. Um seu criado, Madame, Mademoiselle. Fergus fez uma mesura extremamente elegante às mulheres, mas teve o cuidado de manter a pistola apontada à cabeça de Richard Brown. As minhas desculpas pelo incómodo. A senhora Brown respondeu com um sinal de cabeça, parecendo um pouco estupidificada. A menina Tomazina Brown, uma mulher alta de ar severo, olhou de Roger para Fergus e de novo para Roger, com a expressão de quem compara uma barata com uma centopeia, decidindo qual irá pisar primeiro. Fergus, tendo conseguido transformar o ambiente de um confronto armado ao de um salão parisiense, parecia satisfeito. Olhou para Roger e inclinou a cabeça, um sinal de que passaria o comando da situação para ele. Muito bem. Roger usava uma camisa de caça solta, mas sentia-se como se estivesse numa camisa de forças. Respirou fundo, novamente, tentando forçar o ar a entrar-lhe no peito. Bem, como eu já disse, sou o capitão Mackenzie. Fomos encarregados pelo governador Tryon de formar uma milícia e viemos notificá-los da vossa obrigação em fornecer homens e suprimentos. Richard Brown pareceu surpreendido. O seu irmão fulminou-os com o olhar. No entanto, antes que pudessem objetar, Fergus aproximou-se de Roger e murmurou: Não pensa que devemos primeiro descobrir se eles mataram o Sr. Morton, mon capitaine, antes de os aceitar no nosso grupo? Roger olhou fixamente para os Brown com a expressão mais severa que conseguiu apresentar. Sr. Fraser, poderia fazer o favor de ir ver como está o Sr. Morton? Eu ficarei aqui. Mantendo os olhos nos Brown, estendeu a mão para a pistola de Fergus. O seu Morton está cheio de vida, capitão. Aliás, ele não está aqui porque fugiu para o mato como um gato que queimou o rabo, mas estava bom das pernas na última vez que o vi. Uma voz nasalada com sotaque de Glasgow falou da soleira da porta. E Roger olhou naquela direção e viu um amontoado de cabeças interessadas a espreitar para dentro da cabana. O cucuruto espetado de Henry Gallagher estava entre elas. Viam-se também várias armas prontas a disparar e Roger respirou mais aliviado. Os Brown haviam perdido o interesse em Roger e fitavam Gallagher, absolutamente atónitos. O que é que ele disse? Sussurrou a senhora Brown à sua cunhada. A mulher mais velha abanou a cabeça, os lábios contraídos como a boca de uma bolsa fechada com cordão. — O Sr. Morton está vivo e bem — traduziu Roger para elas e tossiu. — Felizmente para vocês — disse para os irmãos Brown com o tom mais ameaçador que conseguiu emprestar à voz. Voltou-se para Gallagher, que agora entrava na sala, e apoiava-se na ombreira da porta de mosquete na mão e com o ar de quem estava a divertir-se. — Então estão todos bem, Harry? Gallagher encolheu os ombros. Estes patifes não feriram ninguém, mas furaram o seu alforje com uma descarga de chumbinhos, acrescentou ele como um pensamento tardio, exibindo os dentes com um breve lampejo no meio da barba. O alforje com whisky? Perguntou Roger. Credo. Gallagher esbugalhou os olhos horrorizado. Depois esboçou um largo sorriso tranquilizador. Não, o outro. Ah, bom. Roger abanou a mão, descartando o problema. São apenas as minhas calças sobressalentes, não é? Esta resposta filosófica provocou risos e assobios de apoio dos homens agrupados à soleira da porta, o que animou Roger o suficiente para voltar à carga com o franzino Brown. — E o que é que você tem contra o Isaías Morton? — perguntou ele. — Ele desonrou a minha filha. — Respondeu o Sr. Brown prontamente, tendo recuperado a compostura. Olhou furiosamente para Roger, a barba a torcer-se de raiva. — Eu disse-lhe que o deixaria morto aos pés dela, se um dia ousasse mostrar a cara a quilómetros de Brownsville. E não é que o patife sem vergonha tem o desplante de vir até à minha porta? O Sr. Richard Brown virou-se para Gallagher. Está a dizer-me que nós os dois não conseguimos acertar no filho da mãe? Gallagher encolheu os ombros, desculpando-se. Sim, desculpe. A jovem menina Brown acompanhara esta conversa com a boca ligeiramente aberta. Eles não acertaram? Perguntou ela, a esperança iluminando os olhos vermelhos. Isaías ainda está vivo? Não por muito mais tempo, assegurou-lhe o tio. Inclinou-se para pegar a arma de caçar aves e as três mulheres Brown desandaram num coro de renovado berreiro, enquanto as armas da milícia, à porta, se ergueram simultaneamente, apontadas a Brown. Muito devagar, ele colocou a arma no chão. Roger olhou para Fergus, que levantou uma sobrancelha e encolheu os ombros. Ele é que decidia. Os Brown tinham-se juntado. Os dois irmãos olhavam-no com raiva. As mulheres amontoadas atrás deles, a fungar e a murmurar. Homens da milícia enfiavam a cabeça pelas janelas com curiosidade, todos a olharem para Roger à espera das suas ordens. E exatamente o que é que ele deveria dizer-lhes? Morton era um membro da milícia e, portanto, presumia ele, com direito à proteção. Roger certamente não podia entregá-lo aos Brown, independentemente do que ele tivesse feito, sempre presumindo que ele poderia ser capturado. Por outro lado, Roger tinha a incumbência de alistar os Brown e o resto dos homens aptos de Brownsville, além de também obter suprimentos suficientes para ao menos uma semana. Ora, a julgar pela expressão dos seus rostos, tal sugestão também não seria bem recebida neste momento. Tinha a incómoda convicção de que Jamie Fraser saberia imediatamente como melhor resolver esta crise diplomática. Ele, pessoalmente, não tinha a menor ideia. Mas podia pelo menos usar a tática do adiamento. Suspirando, baixou a pistola e tocou na bolsa que trazia à cintura. Henry, traz o alforje com whisky, está bem? E, Sr. Brown, talvez me permita comprar alguma comida e um barril da sua cerveja para os meus homens fazerem uma refeição. Com sorte, quando todos estivessem bêbados, Jamie Fraser estaria de volta.